Me conceda apenas um minuto da sua atenção. O meu Deus me enviou aqui, estou na direção. Por favor, me traga uma água e não me esqueça o pão. Ei, profeta, sinto muito, mas não poderei ajudar você. O pouco que eu tenho eu darei pro meu filho comer. E depois a nossa refeição, então vamos morrer. Ei, mulher, faz assim, faz um bolo primeiro pra mim. E a farinha não vai faltar, e o azeite não acabará. Nesta crise a sua botija não mais secará. Nessa ilustração de Elias e a viúva de Sarepta, Deus te fará saber que nesta reunião pisou mais um profeta. É no pouquinho da farinha, no pouquinho do azeite, que Deus faz um milagre pra você, irmão. É no pouquinho do pão, é no pouquinho do peixe, que surge a provisão para a multidão. É no pouquinho de pedra na mão de um guerreiro, que leva um gigante forte para o chão. É num pouquinho de gente, porém verdadeiro, o segredo da vitória de um Gideão. É num pouquinho aqui, é num pouquinho lá, é o suficiente pra Deus trabalhar. Se tem azeite aí, pode glorificar. É hoje que teu vaso irá transbordar. É num pouquinho, é num pouquinho. Deus nos impressiona com a quantidade. Se tem azeite aí, não pare de adorar, pois Deus seleciona é a qualidade. Nessa ilustração de Elias e a viúva de Sarepta, Deus te fará saber que nesta reunião pisou mais um profeta. É no pouquinho da farinha, no pouquinho do azeite, que Deus faz um milagre pra você, irmão. É num pouquinho do pão, é num pouquinho de peixe, que surge a provisão para a multidão. É num pouquinho de pedra na mão de um guerreiro, que leva um gigante forte para o chão. É num pouquinho de gente, porém verdadeiro,